Olá. Se nós formos fazer um panorama das igrejas atualmente, não vai ser difícil nós constatarmos que elas estão lotadas de pessoas que precisam de restauração espiritual, mas não alcançam porque algo está errado no seu relacionamento com Deus. Olhando aqui para a história de Judá e a profecia que Isaías dirige a esse povo, vemos que o afastamento de Deus, com várias questões ali, pecados acumulados a cada geração, acabou desaguando num cenário de ameaças internacionais. Nações poderosas que os ameaçavam, e eles viviam ali, confusos e aflitos no meio de tudo isso que estava acontecendo. E o profeta Isaías, evidentemente, ele vai, anunciando questões do passado, questões do presente deles lá, questões do futuro, vai procurando mostrar o que eles precisavam corrigir, tanto em termos de eliminar pecados, como da sua confiança em Deus. O capítulo 40, que vimos até a última mensagem, vimos que no início o texto fala de um Deus que é soberano, que controla a história, controla as pessoas, controla as nações, ele controla tudo. Essa perspectiva que Judá tinha que ter a respeito de Deus. Mas eles se queixavam, Deus se esqueceu de nós. E aqui ele tá se referindo ao período que nem tinha chegado ainda, quando eles estivessem prisioneiros, cativos, exilados na Babilônia. E Deus mostra que não, que Deus é um Deus presente, Deus é um Deus soberano, e que a restauração deles, povo de Judá, passava por esperar nele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Era isso que eles precisavam entender. Portanto, aqui no capítulo 41, essa ideia de restauração, ela continua presente. É uma extensão, vamos dizer, daquilo que foi dito no finalzinho do capítulo 40, com a explicação ou o desdobramento, afinal, quem é esse Deus, em quem eles deveriam esperar? Os que esperam no Senhor, mas que Senhor? Eles precisam ser lembrados de quem ele é. Nós vamos então ver esse capítulo por partes aqui, começando o primeiro trechinho aqui dos versículos 1 a 7 do capítulo 41 de Isaías. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos nos encontrar para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo até mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. E cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Nós vemos então aqui esse Deus restaurador se apresentando primeiramente aqui, lembrando Judá que ele é o juiz de toda a terra. E é ele que decreta as vitórias e as derrotas das nações. A partir desse capítulo, começa a surgir um personagem aqui, primeiramente assim, um pouco nebuloso, a gente não sabe muita coisa dele. Ele é aquele que vem do Oriente, Deus o designou para que ele vencesse, para que ele derrotasse as nações. Ou seja, é ele que vai subjugar os babilônios, é ele que vai assumir o controle do cenário ali no período que viria logo adiante ali, quando o Império Babilônico caísse e ele, Ciro, o persa, inaugurasse esse novo tempo, essa nova era, podemos dizer, de domínio mundial. E vamos falar mais dele, vamos ter mais detalhes sobre ele, mas basta dizer que ele é realmente esse instrumento designado por Deus para dominar as nações e, paralelamente a isso, ajudar Israel. É ele que vai promover o retorno de Israel para sua terra com várias... com todo tipo de ajuda. É algo que somente Deus poderia fazer, e Deus está dizendo isso, até anunciando isso bem antes de acontecer. O cativeiro babilônico nem havia chegado ainda, e Deus já está dizendo o que vai acontecer depois e como Deus vai resolver tudo isso. Como é que Deus vai fazer com que o povo volte para a terra que ele deu como herança? Claro, ele vai fazer isso porque ele decreta as vitórias e as derrotas das nações, porque ele é o juiz de toda a terra. É ele que julga como as coisas devem ser, ele que faz os decretos, é ele que levanta reis, derruba. E ele mostra aqui o seu desprezo pela idolatria das nações. Ele despreza a idolatria das nações. É interessante que o texto mostra aqui o pessoal se encorajando. Encorajamento pode ser bom, mas tem encorajamento que não é bom. O pessoal aqui está se encorajando para que o ídolo seja fabricado, para que eles vão adiante, para que eles enfrentem a batalha, e o ídolo está sendo preparado ali, bate o martelo, alisa e funde ali a imagem, prepara a imagem, enfim. E um detalhe interessante, e Deus várias vezes a partir daqui em diante até os próximos capítulos, Deus vai usar uma linguagem bastante irônica em relação aos ídolos, ridicularizando mesmo a crença das pessoas nesses objetos, mostrando que o ídolo precisava ali de um prego para não oscilar, para não cair quando ele fosse levado ali de um lado para o outro. Os deuses, inclusive, eram levados nas batalhas, na crença de que eles protegeriam os exércitos. E Deus está mostrando que coisa inútil, porque, na verdade, quem está controlando todas as coisas e quem vai executar todas essas coisas sou eu. Eu é que faço, ele está dizendo. Eu é que promovo todas essas coisas. Nós sabemos já de antemão aqui, porque já vimos isso em Isaías, que Judá havia assimilado a idolatria pagã, havia se contaminado com isso, de tal maneira que eles passaram a confiar nos ídolos pagãos. Você sabe, nunca é demais lembrar, que a idolatria, uma das suas características, é essa maneira como um Deus ele pode ser adorado em outro lugar com um nome diferente. É o que se chama de sincretismo religioso. Muitas vezes o sincretismo ele até mistura elementos de uma religião com a outra, e as pessoas acabam muitas vezes acreditando que elas estão adorando algo novo, diferente, quando na verdade é uma reinvenção de algo que já havia anteriormente. E isso está aí até hoje, né? Muito do que se vê de estátua, você pode conferir nos museus antigos, elas são quase que idênticas aos deuses que havia na antiguidade. Foi mudando de nome, e isso faz parte da característica do paganismo. O fato é que Judá precisava saber quem é o juiz de toda a terra. Eles precisavam voltar a entender isso, a entender quem é que está controlando, quem é que conduz a história. Além disso, Deus, ele se apresenta também como o redentor de Israel. Isso está ali a partir do versículo 8. Você, porém, o porém aqui é um contraste com os povos que viviam lá na sua ignorância pagã, confiando em tudo aquilo, né? Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei, eu disse: você é meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas à palha. Você irá peneirá-los. O vento os levará e uma ventania os espalhará, mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas, de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei: eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém, no deserto, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. O Redentor de Israel, ele é o juiz de toda a terra, mas veja, agora ele mostra aqui que ele tem um relacionamento especial, ele tem um modo especial de tratar o povo que ele escolheu, ele diz aqui. Ele escolheu Israel como seu povo. E ele mostra aqui que o seu amigo Abraão, é uma forma muito bonita, né, de dizer que ele estabeleceu um relacionamento pessoal com Abrão, e através desse relacionamento ele estabeleceu alianças, alianças que não irão se desfazer, alianças que Deus irá cumprir à risca, ele irá cumprir de forma cabal, plena, no devido tempo, na forma devida, como ele designou, mas tudo seguirá conforme ele prometeu ao seu amigo Abraão. Há promessas ali. Essas promessas deveriam trazer segurança para Judá. Aliás, elas devem dar segurança. Essa ideia é confiar nas promessas, sentir-se seguro, não é só um sentimento, mas é uma certeza de segurança. E veja, ele trata aqui Judá como Israel, no caso aqui, ele está falando da nação toda, como meu servo. Meu servo é um relacionamento de senhorio. Quem tem um servo é um senhor aqui no caso. Então veja, existe um relacionamento muito específico, muito peculiar, e em que esse senhor ele cuida, e porque ele escolheu esse povo. E ele cuida pessoalmente para que as promessas sejam cumpridas, apesar dos apertos, apesar dos momentos difíceis, das circunstâncias difíceis, dos momentos de ameaça, dos momentos de crise da nação, apesar da incapacidade do verme, como ele mostra que o verme, uma coisa desprezível, uma coisa pequena, é algo incapaz. Israel não tinha capacidade para se defender, não tinha capacidade para fazer nada, mas Deus está dizendo: eu vou tornar você como um debulhador, aquele que debulha os grãos ali, né? Aquele instrumento, a gente até já falou aqui, um debulhador poderoso que vai debulhar montes e tal. Claro, é uma linguagem hiperbólica, ou seja, é uma linguagem super exagerada para enfatizar, para ressaltar, para que a gente preste atenção de que é algo muito poderoso da parte de Deus e que Israel vai poder se impor dessa forma. De que forma? Primeiramente ali nesse contexto que ele está trazendo, em que Ciro iria desempenhar esse papel de invencível, de um rei invencível que vai, com as suas vitórias, favorecer, ajudar Israel. Ninguém iria se impor, ninguém iria se colocar ali como adversário de Israel naquele momento, porque ele os protegia, porque ele os encaminhou, etc. Tudo isso estava providenciado por Deus. E claro, existe aqui uma perspectiva futura também, como vários textos de Isaías, que a gente já viu e vai continuar vendo ainda, que projetam as profecias para um outro tempo, para um tempo de restauração total, com árvores verdejantes, com água abundante brotando onde antes havia somente deserto, com todas as provisões de Deus. E isso, é claro, está lá, isso está reservado lá para frente, lá para o milênio, para o reino do Messias, como a gente já sabe. Nada está em desarmonia aqui. Nada está desencaixado. A gente só precisa verificar exatamente aonde que cada situação se aplica. E é assim que o texto ele fica harmonioso, ele não fica difícil de ser entendido. É fácil a gente entender que Deus aqui ele está se mostrando como o redentor de Israel, e com isso mostra para Judá que a sua insegurança diante de tudo aquilo que vinha acontecendo, de todo aquele cenário mundial, toda a confusão que eles sentiam a respeito de Deus, será que Deus nos abandonou e tal, tudo aquilo precisava ser curado através de um olhar, de uma convicção para a fidelidade de um Deus que afinal já tinha demonstrado tanto, tanto o seu cuidado, a sua maneira de cumprir com as suas promessas. Mas eles não podiam confundir a severidade de Deus em punir os pecados, em disciplinar o seu povo, com a sua falta de fidelidade. Não é porque Deus os punia, não é porque Deus os levaria para o cativeiro por meio dos babilônios, que Deus os havia abandonado para sempre. Eles precisavam entender essas coisas. E Isaías ele vai dando aqui recursos para que eles entendessem o Deus em quem eles deveriam confiar. Isso aí era fundamental para eles. Claro, como é fundamental para qualquer pessoa que precise, e todos precisam, né? Todo aquele que tem um relacionamento com Deus, é olhar para o Deus verdadeiro, como Ele é, né? O texto nos mostrou até aqui que Ele é o juiz de toda a terra, que Ele é o Redentor de Israel.